Chega mais então. Ei, ei. Aham. Ei, essa é pra você, nego. Essa é pra você. Se liga aí. Ei, DJ Pantera, tu toca disco. DJ Alfist, tudo ao vivo. Ei, chega mais então. Rima poderosa como efeito do ácido, fazendo a diferença dentro do meu espaço. Sem tirar ninguém mais esperto com os bicos, fazendo a diferença com os meus patrícios. Chamado pra falar de Cristo é fundamental, então desce do muro se quiser ser original. Esse é o função verdadeira, aumenta o volume pra sentir a doideira. A gente dança nos passinhos dos black da antiga, mas o louco tem o mesmo ponto de partida. Quem sabe ser feliz não entra em confusão, é, já se decidiu e abriu seu coração. Agora é só lazer, alegria e mais nada. Chama os mano, liga toda rapaziada. A nossa gente faz pra viver sem ilusão. Não tem segredo, é só receber a salvação. Meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. Então, meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. Quem chega pra somar sempre vai ter um lugar. Faça o que for preciso para melhorar. O mestre te chamou e agora é só chegar. Mostra o que cê sabe, tamo junto pra mudar. Tem muito pra fazer e vai ser sempre assim. Eu vejo em minha volta quem precisa de mim. Não corro da batalha, quero mais é lutar. Meu rap contagia em qualquer lugar. Por isso não adianta querer nos segregar. Eu sei muito bem onde eles querem chegar. Noite black, espaço black, programa black. E a gente não precisa de esmola no rap. Meu Deus me escolheu e ele sabe o que faz. Mudou a minha vida e atrás não volto mais. Se cair você com seu troféu marrento, eu não preciso disso porque eu tenho talento. Hey. Meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. Então, meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. Cê acha que eu peguei pesado? Pode parar. Eu nem comecei a dizer o que eu quero falar. Olhe sua volta e me diz o que cê vê. Será que todo mundo é santo? Me diz você, vai. Aqui na minha área não tem o que eu entender. Ah, não? Por isso eu baixei na net e deu pra entender. Falou, então cê acha que tá certo assim? Se eu não tenho grana, vou roubar o seu vizinho. Porque é a mesma coisa, é o mesmo crime. Mas tem muito mano que não se define. Que tem Jesus, mas não anda na luz. Só por causa do que ele fez na cruz. Pirataria, hipocrisia, no dia a dia esse mal tá consumindo todas as famílias. Mas eu confio mais em Deus do que na polícia. Então deixo pra ele fazer minha justiça, vai. Meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. Então, meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. Então, meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. DJ Pantera, vai! Meu Deus, me dê a solução. Meu Deus, me dê o seu perdão. Meu Deus, me dê a salvação. Só o que eu preciso é a sua unção. Ei! DJ Pantera na ponta da agulha, vai! Yeah! Show livre gospel! É nóis!